chance pra gente se encontrar. Boa, há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Quando homem e mulher se tocam no olhar, não há força que o separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Há um beijo que ninguém vai impedir. Não vai. Quando homem e mulher se deixam levar, é fácil viver. Só assim que se pode inventar o amor. É com você, Laurinha. Arrebenta, bebê. Deixa comigo, Jobson. Se apaixone. There's a fire which is waiting for the heart to rise. I'm going crazy. Só assim.